Depois de ter a casa danificada por disparos e arma de fogo na rua João Limírio Martins, no Parque Morumbi, um morador esteve na Delegacia de Polícia Civil. Desde a data do ocorrido, ele não obteve respostas da sociedade em relação às denúncias que fez sobre o nome dos atiradores, os motivos e suas localizações. Na manhã de sábado, na delegacia, com uma caixa na mão onde estavam o retrovisor de um dos carros atingido pelos projéteis e fragmentos de projéteis encontrados no muro da casa e nas paredes do imóvel, ele desabafou com a equipe, revoltado pela falta de atitude das autoridades. É morador da rua João Limírio Martins. Isso. A sua casa foi alvo de tiros. Justamente. O que que aconteceu de lá pra cá? Foi porque a minha sobrinha veio na delegacia, denunciou alguns criminosos e eles, de retaliação, foram lá em casa pra fazer isso. Você procurou as autoridades? Sim, eu procurei e não recebi nenhuma resposta até então. O que que disseram para você dessa situação? Até agora nada, não consegui nem falar com ninguém aqui, a não ser com você e com alguns tiras na calçada aqui. O que que você está disposto a fazer nessa situação? Eu estou disposto a reconhecê-los, as pessoas que foram lá em casa, pôr no papel e ir na residência deles acompanhado com a polícia. Você tem certeza que essa situação se trata de retaliação? Retaliação de algumas outras histórias anteriores, que alguém tomou um tiro. Meu irmão socorreu, chamou o SEAT, aí eles quiseram matar ele por caguetar, por chamar a polícia dentro da favela, e aí expulsaram ele e a minha sobrinha de dentro da favela. E agora, estão, como ela veio aqui, reconheceu, pôs no papel, eles estão querendo matar ela e o meu outro sobrinho que está lá em casa. Aonde que estão esses? Eles estão na favela do Portal. Esses indivíduos moram lá? Moram lá. Eu sei aonde que é a casa deles e eu levo a polícia lá, se for o caso. Até agora, então, só precisa dessa resposta. Só precisa da resposta. A polícia não está me dando a resposta necessária. Tá. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.